Aracaju, é o Mike Hotel Juliette. Rapaz, tem três passageiros aqui que iriam para o Rio. Já acredita, Santos Dumont. Aracaju copiou. Solo Salvador, Webjet, Juliette, Juliette. Confirme chamando Webjet com a matrícula? Juliette, Juliette. É uma solicitação de reboque pushback da posição 5 do pátio 3 para a posição 11 do pátio 1. É Whisky, Juliette, Juliette, pátio 3, inicia o revoo da aeronave, chame pronto para o pushback. Pronto para o reboque. Afirmativo. Juliette, Juliette confirmando qual é o portão do pátio 1? Ponte 1111. Ok, sim, module na frequência 118.6, por gentileza. Afirmativo. Juliette. Tá autorizado prosseguir com reboque até o portão 11 do pátio 1. Informe no término. Isso que é Juliette, Juliette. Afirmativo, repórterei. 495, Fernando. 540. aproximado. É Pinheiros, a metade que você fez de 8 horas, 3 dias. O Salvador, Webjet, Juliette, Juliette, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Bom dia, Uix, Juliette, Juliette. Então, a nível de voo. Pode 34, razão 4, 9, 9, 6.